E aí, Stat Funk? Chama que tá tendo, fio. Inocente, acha eu terrível, acha eu inocente. Clima quente, diferente, jeito que tá na minha mente. Naquele dia, tava bem louco, pensei que de nada lembrava do que rolou entre a gente na noite passada. Sem mistério, amor é amor, sexo é o sexo no sucesso. Escolho minha flor, escolho o critério, por favor. Curador, que tá doendo faz tempo. Tá escuro, apagado, o coração do maloqueiro. Quem sabe a minha rotina seja solidão. Tenho na palma da mão grana pra gastar com ela, que só dorme de dia. Acorda na madruga, sai pra rua, tá de nave procurando uma festa. A festa na minha mansão, pagode desce no chão. As putas tá ficando louca, jogando money no chão. E os pitbull da favela, meu Lúcio louco por ela. Chegado nas cadelas, é o bonde dos cachorrão. Estilo cachorro, naipe do Johnny mais bravo. Freestyle de sofredor, vende o jogador mais caro. Mas como que eu vou vender? Tenho meu próprio estádio. Porque eu nunca vi um Messi virar camisa ao contrário. Virou uma luta por dia, Kevin é um bom lutador. Tô no ringue até hoje, cinturão de vencedor. Me gusta la gata linda, muchacha que me domina. Tu sabe como lo hace, el Pablo sou tu patrão. Me gusta la gata linda, muchacha que me domina. Tu sabe como lo hace, el Pablo sou tu patrão. Virou uma luta por dia, Kevin é um bom lutador. Tô no ringue até hoje, cinturão de vencedor. Me gusta la gata linda, muchacha que me domina. Tu sabe como lo hace, el Pablo sou tu patrão. Quem sabe a minha rotina acende a solidão. Tenho na palma da mão grana pra gastar com ela, que só dorme de dia. Acorda na madruga, sai pra rua, tá de nave procurando uma festa. Quem sabe a minha rotina acende a solidão. Bate na palma da mão grana pra gastar com ela. No chão, as puta tá ficando louco, jogando money no chão. A festa na minha mansão, pagode desce no chão. As puta tá ficando louco, jogando money no chão.